Caramba, Cast está começando mais um querido, sensacional e tenebroso Caramba Cast de todos, não, de todas as semanas para vocês. Enfim, bom galera, vamos apresentar aqui quem está aqui nessa linda conferência para debatermos o nosso querido tema semanal. Por favor, Rafa. Oi aí galera, esse Cast tenebroso aí, pois é, vamos ver no que vai dar, né? Galera toda aqui hipnotizada e com medo de zumbis, vampiros e lobisomens. Vai ser tenso, vai ser tenso. Isso, vai ser muito tenso. E aqui estamos aqui também com a nossa querida senhorita viajante. Sim, ela está viajando, descobrindo o mundo. Por favor, Ferdi. Olá, gente. Até mais e obrigado por todos os peixes. Isso. Maravilha. Boa galera apresentada. Ferdi está aí na área, Rafa também. Vamos para os nossos comentários, nossos queridos comentários. Bom, o primeiro comentário aqui da Clara Cantel. E a Clara Cantel aqui falou o seguinte aí do último cast, foi Aventuras Urbanas. Ela falou: eu não sei se é só aqui em Brasília, mas sempre tem uns caras no ônibus que botam funk no celular no volume máximo. Pra todo não mundo... é só em Brasília não, minha querida. Aliás, aqui em Brasília, né? Ela falou, coloca pra todo mundo escutar. Um dia que eu entrei no ônibus e tinha um desses caras, eu comentei até com meu amigo, nossa, que pi! Mas que, vamos falar, mas que arrombado, faz isso só pra chamar atenção. E o cara ficou me olhando o caminho inteiro, e quando eu desci do ônibus, olhei pra trás, e lá estava o cara, ele ficou me seguindo, entrei numa padaria e fiquei lá esperando ele ir embora, e depois de um tempo... O cara não tinha ido embora ainda. Aí tive que ligar pro meu amigo e me buscar. Tá vendo? Se você falar que o cara é um arrombado, ele vai te perseguir. Ele vai te perseguir, cuidado. Ele vai querer. Não fale isso. Não faça isso. Então, o Rafael Pedroso Rodrigues falou: olha eu aí de novo. E até imagino o Rafa fazendo aquelas coisas no supermercado. LOL. Isso, locutão, né? Você falou. É, porque eu falei que trabalhava no supermercado. O Shader colocará aí o replay da cena inusitada. Isso. É, hoje é quarta-feira da verdura. Olha só, baratinho pra você, é o frango de 1 kg, apenas R$5,99. É, porque o Douglas não apareceu nesse cast, entre em contato com ele, xinguem ele, porque ele não quis gravar com a gente. Porra, o Douglas peidou na farofa, não posso fazer nada, ele tá lá no outro quarto, se ele me escutar, ele vai vir aqui me bater. PQP, Rafael cantando foi escroto. Não me lembro de ter cantado. Ah, o que eu cantei mesmo, Jean? Foi. O que você cantou, cara? Visões da Rage. Gostou, né, bicho? Tu te falou meu comentário com entusiasmo, caralho. Bom, agora chega de enrolações. Acho que minha única aventura urbana que presta foi no dia que eu consegui pegar o ônibus. Saí de lá, fui correndo, virei o Homem-Aranha, soltei minha teia e resgatei a Mary Jane. Aham. Na verdade, eu nunca fiz uma aventura urbana porque minha vida é pacata. Ah, tá. Só pra ajudar o Tuti. Eu sou Rafael Pedroso Rodrigues, moro em Amambaí, MS, perto do Acre. Peraí. MS, perto do Acre? Como assim? Mato Grosso do Sul não é perto do Acre, mas tudo bem, continue. Eu não entendi essa demo não, mas... Perto do Acre, isso. Pois quase não aparece no Google Maps. É porque é perto do Acre, porque quase não aparece no Google Maps. Hahaha, o Acre existe, blá blá blá. Então, porra, me enganei de novo. Quem farou era o Douglas e não o Tuti. Ele fica bravinho com você, cara. Toda vez que você erra o nome dele, ele fica mais emputecido. Por isso que ele não veio gravar o cast. Por isso que ele não veio gravar. Se ele não gravou, a culpa é tua! Caraca! Brincadeira, cara, é brincadeirinha. Isso. E outro comentário aqui do João. O João falou: esqueci de colocar foda depois do super. Não, é porque o cara me comenta: cara, tipo assim, foi muito super. Aí tu quer que eu fale alguma coisa? Ele, super foda. Mesmo assim, super foda esse aqui. Tipo, foi super foda, meu. Não, foi super foda, isso mesmo. Nossa, para, mano. Você falou fala aqui, que foi do caralho. Foi do caralho, enfim. É. Aí ele falou... Foi do caramba. Isso. Aí ele falou, aqui em Sobradinho onde eu moro tem um mendigo que se você chamá-lo de Zé Gotinha, ele corre atrás de você, te xingando e mostrando o pim, pim, pim. E tudo mais. Isso. Ele falou: eu passei a metade da minha vida brigando com os meus vizinhos por causa do estacionamento. É só começar a jogar futebol na rua que os carros começam a passar. Por isso passamos a jogar na quadra da faculdade, pulando a grade dela. Isso. Coisa linda, vandalismo total. Coisa bonita de fazer nas vidas de hoje, é isso mesmo. Pula amor, enfim, jogar bola e tal. É, bom, galera, terminamos os nossos comentários. Não esqueça de comentar aí, continue comentando aqui. Só o seu comentário é a fonte de vida do caramba, enfim. Exatamente, obrigado por comentar. Eu não sou um cara rude, eu sou um cara legal e gentil. Isso. E continue clicando no envelopinho aí, comentando como vocês sempre fazem, enfim. Ok? Ok, ok. Então vamos para o nosso querido tema de hoje. Lobisomens, vampiros e os tenebrosos zumbis, enfim. Para começar o nosso tema de hoje, galera, eu ia começar pelo Tut, mas o Tut não está aqui. Enfim, vou começar por mim, comigo mesmo, por que não? Nossa, mudou. Foi legal essa aí, cara. Nem eu esperava. Diante de 32 carambas, essa é a primeira vez que eu falo que eu que vou começar o tema, mas que legal. Curti também, coisa legal, parabéns, cara, inovar é sempre bom. Isso. É nóis. Vamos falar sobre os lobisomens, os lobichomens, enfim, vamos começar pela coisa que vai desencadear os dois assuntos aqui, lobisomens e vampiros, Crepúsculo. Para, iremos ter que falar por causa... Iremos ter que falar, vírgula, meu. Você fala, quando acabar, me chama. Não, iremos apenas citar um pedaço, porque lobisomem e vampiros estão, infelizmente, ligados a esse ponto. Mas enfim. Não, eles estão ligados a isso, porque eles acabaram de sujar os nomes dos vampiros e lobisomens. Meu amigo, vampiro de verdade. É Blade, meu amigo. Tá bom? Não, prazer, mas... Blade. O legal do lobisomem do Crepúsculo é que, por exemplo... Tem algo legal no lobisomem do Crepúsculo? Não, é tipo meio sarcasmo, entendeu? Já, continua. Enfim, em todos os filmes, se você for procurar sobre lobisomens é o quê? É um ser grotesco, peludo. Isso, justamente porque era um lobisomem, enfim. Agora, reparem em Crepúsculo. Um lobisomem no Crepúsculo. Esse lobisomem foi pra onde? Foi pra um lugar onde faz depilação, porque cadê a porra dos pelos daquele lobisomem de Crepúsculo? Amor? Mas mesmo, minha gente. O cara está depilado, isso. Mas olha... Passou um lobisomem depilado. É porque o lobisomem, ele só fica peludinho... Quando é lua cheia. Mas esse lobisomem do Crepúsculo, se eu não me engano, ele pode se transformar quando ele quiser, né? Como assim? O bicho me vira um peludinho da mamãe pra salvar as donzelas? Não faz sentido. É, eu acho muito feio. Na verdade, lobisomem de verdade é Harry Potter lá, o Lupin. Ele não tem escolha se ele quer ou não virar lobisomem. Quando a lua cheia apareceu, meu amigo, ele vira lobisomem e ainda perde a consciência. Ele mata quem for. Pode ser a família dele, ele apareceu na frente e como ele é um lobisomem de verdade, ele mata. Não tem consciência, entendeu? Isso é lobisomem, entendeu, meus amigos? Isso. Agora, deixei lobisomem terceiro porque, sei lá, ele está sendo denegrido por exemplo, Crepúsculo, coisa do tipo. Outra coisa também que denegriu a imagem do nosso querido peludinho aí foi a Record com a sua querida novela Os Mutantes. Mas tá, eu nem vi isso aí. Isso aí eu nem vi. Mas que merda. Aqueles efeitos são sensacionais. É o que eu digo, cara. Eu continuo vendo Caiu, mas não vejo Os Mutantes. Isso. É o que eu digo sobre essas, sei lá, digamos, coisas brasileiras. Tem muita coisa legal, mas os caras usaram uns efeitos desses. É o que eu digo. Se você não sabe fazer, não faça, cara. Por favor, não faça. Aí inventa, pode fazer essa querida novela Os Mutantes com os efeitos tipo, sei lá, Chapolin 1980 e alguma coisa. É verdade. Mas enfim, cara, outra coisa que denegriu as imagens dos mutantes, pelo menos aqui pro Brasil. Dos lobisomens. É, dos lobisomens, enfim. É por isso que o nosso querido amigo peludo está na terceira, digamos, colocação do nosso ranking aqui de... Mas fodas, enfim. É, porque o lobisomem, ele é um monstro foda. Mas ele não tem essa opção de ser um lobisomem sempre. Ele só é lobisomem na lua cheia. Ele pode ser forte e tal, mas ele só é lobisomem na lua cheia. O vampiro e o zumbi não, eles são vampiros e zumbis para sempre. Também, claro, claro que o vampiro, ele também tem a fraqueza em relação ao sol e tal, o verdadeiro vampiro, né? Agora, o lobisomem não. O lobisomem, ainda mais que o vampiro, ele é mau, mas ele é mau porque ele quer. Ele é muito... Exatamente, porque o lobisomem não tem opção. Ele perde a consciência e ele destrói tudo. Entendeu? Isso. Mas isso não significa que ele não seja tão foda também. Ele é bem foda. Ele é. As fraquezas do lobisomem, digamos assim. No meu consentimento, ele tem... Não sei se eu tô enganado, ele tem... Repulsa pratas, objetos de prata. Exatamente. É, a única coisa que pode matar um lobisomem é uma bala de prata. É só uma bala de prata. Bala de prata, pra matar a parede. Ai, meu Deus. Desse horrível. A bala de prata para matar o nosso querido lobisomem. Enfim, o lobisomem não é uma coisa assim que, digamos... É por isso que ele está em terceiro lugar. Enfim. Vamos passar para o nosso segundo, que vai ter muita coisa para falar também. Muita coisa boa, muita coisa ruim. Que são os vampiros. Sim. Exatamente. Mas se você considera o zumbi um primeiro colocado, depende muito do zumbi também. Isso, depende muito. Ah, não, totalmente. Porque, pelo amor de Deus... Mas eu considero o vampiro mais foda que o zumbi. Eu também, bem mais. Um zumbi com uma headshot, você dá... Exatamente. Na cabeça do cara, ele já era. Pô, o vampiro, só o fato dele poder virar um morceguinho e ir pra qualquer lugar que ele quiser... E outra, ele tem as noivas e ele tem a consciência. O zumbi, não. Exatamente, zumbi não. O zumbi é só um humano que tem um vírus e isso deixa ele altamente louco e que quer morder você pra fazer você também ficar com o vírus. Só que se você for ver, o zumbi, ele não tem nenhum tipo de poder. Eu acho que até o lobisomem fica acima do zumbi, porque o lobisomem, ele vira um lobo gigante e tem força e garras cabulosas. O zumbi não. O zumbi, se você for perceber, ele é um humano ainda. É, só... e além de ser um humano, ele tem a força do humano, só que ele não tem consciência. Exatamente. Ele perdeu o que é o principal do humano, a consciência, a racionalidade. Ele não consegue raciocinar. Se você pegar um portão e fechar o portão com um pedaço de pau, ele não vai entrar. Porque ele não consegue saber que, sei lá, fazer outras coisas. Aí depois, em alguns filmes, eles aprimoraram, né? O zumbi, antes o zumbi não corria, agora em alguns filmes o zumbi corre, né? É. Agora, se fosse, tipo assim, em vez de um zumbi, um alien, aí sim, né? Aí nós poderíamos ver, mas eu acho que o zumbi, pra mim, fica em terceiro. Você não acha, Pete? Nossa, o alien seria o melhor. Mais escroto, velho. Predador na cabeça. Isso, mas enfim, então vamos deixar aí a pulso aí, você escolhe a posição desses. Pode ser, exatamente. Desses caras. Mas vamos para os vampiros, então. Os vampiros, a fraqueza do garoto é cruz, o querido alho, isso, até eu tenho repulsa por alho, mas enfim. Água benta. Água benta. Chegue perto de uma água benta, se você for vampiro. Qualquer coisa de Deus, ele tem repulsa. Isso. É outra coisa também que... Citando o assunto do crepúsculo, que faz ligar esse ponto, é que o maldito lá brilha no escuro, no claro. Porque aquele lá do crepúsculo, ele tem pele de diamante, mas vamos falar dos verdadeiros vampiros. O lá, ele é um vampiro fosforescente, enfim. Mas tudo bem. Dos verdadeiros vampiros, se você for seguir toda a teoria, eles sim podem ficar no sol, mas não por muito tempo. Tipo, eles podem sair, mas voltar. Agora, tem outros filmes também que eles já não podem sair, porque eles se desintegram, coisa do tipo. Exatamente. Que eu acho que é um que mais... É uma das principais características do vampiro, que ele só pode sair à noite e tal. E tem aquela coisa, né, do vampiro, porque o dilema do vampiro, por mais que ele seja bom, ele precisa de sangue pra sobreviver, né? Então é um dilema grande pra ele, porque a quantidade de sangue pra ele se alimentar tem que ser uma quantidade grande. Então é quase impossível você ser um vampiro discretamente. E a maioria das vezes o vampiro acaba virando maléfico, né, cara? Pela sede de sangue, essas coisas. E o vampiro, ele fica, né? Fica com... Ele tem força, uma força muito grande, tem grande agilidade e tal. Não de ficar pulando de árvore em árvore e jogando beisebol incrivelmente. Mas eu acho vampiro muito foda. Tipo o Drácula, por exemplo. O Drácula, o verdadeiro Drácula. Ele é muito foda. Porque ele é o rei dos vampiros. Isso também. Ponto. Isso. Outra coisa também que os vampiros verdadeiros, digamos, é que ele não pode se olhar no espelho. Exatamente, ele não tem reflexo, né? Isso. Exatamente. Eu acho que no Crepúsculo, eu acho que ele consegue olhar no espelho, porque ele consegue fazer aquele topete dele, é uma coisa sensacional, mas enfim. É porque ele não toma banho. Isso. Não precisa, a pele dele é de diamante, cara. Coisa simpática. Coisa gostosa e bonita, né? Oh, meu Deus, maravilha. E um exemplo de vampiro foda mesmo é Blade, como já foi citado. É um anime também, desenho japonês, Hellsing. Foda pra caramba também. Genial. Exatamente, Hellsing é muito legal. É, os filmes de vampiros, assim, tem vários filmes de vampiros, assim, principalmente o que eu mais gosto. Blade eu gosto muito, também tem Entrevista com o Vampiro, que é legal, mas eu gosto muito de Blade, porque a história do Blade, que ele é um vampiro, só que ele é um vampiro diferente, né? Ele é um vampiro mais resistente, ele tem a resistência ao sol, ele também tem aquela sede de sangue, mas ele conseguiu preparar um soro pra ele, que ele não precisa do sangue, então ele começa a caçar os vampiros, porque ele começa a mostrar... Viadagem. Que ele começa a mostrar que o vampiro não precisa de sangue e tal. E os que pegam, que viadagem. Gostam de sangue, viadagem. São os viadinhos. Cala a boca, menino! Viadagem. É muita viadagem, ô. Ai, vampiro não precisa de sangue. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É foda, para falar um beijo. Mas mesmo assim, em relação aos filmes, os que mais me assustam mesmo não são os filmes de lobisomem nem os filmes de vampiro, são os filmes de zumbi. Porque eu acho que é o que tá mais próximo da realidade. Não, cara, vampiro existe, certeza. Ah, não, mas eu tipo, o zumbi é porque dá uma agonia muito grande. Tipo, que tem muito zumbi. Aí, tipo, quase todos os filmes tem muito zumbi. Aí você fica cercado. Você não tem pra onde. E, tipo assim, é uma morte lenta. Porque os zumbis, eles vão se aproximando de você devagarzinho daquele jeito. E não tem como eles você... Eles vão mordendo a sua cara. Exatamente, né? Eles vão mordendo você lentamente, porque eles são lerdãos. Ó. Porque se for um lobisomem, ele dá um tapa na tua cara e acabou, entendeu? O vampiro dá uma mordidinha no teu pescoço lá, um chupão, acabou, meu amigo. Agora o zumbi não, velho. O zumbi o processo é lento, você vai ficar se escondendo. Porque o vampiro, se você se esconder, ele vai te achar. A gente vai morrer, a grande questão... É o tipo da morte, né? Exatamente. Nem que não sou muito a favor de ser devorada por um lobo. Eu acho meio agressivo demais. É. Nem virar um vampiro e viver eternamente. Ah, não. Ser vampiro é muito mais legal, porque você pode matar. Você é rico, poderoso. Você fica jovem, belo e com sede de sangue. Isso é muito legal. E com pele de diamante. Não. Pois é. Mas... Eu acho mesmo assim, os filmes que me dão mais medo assim são zumbis, porque é uma parada lenta, assim. É, não, o legal do zumbi é que, diferente dos outros filmes, é que não é, digamos, é um filme que te causa susto, coisa do tipo, assim, é um filme que te causa tensão. Você fica ali e você fica, sei lá, se torturando lá por causa da tensão do filme. Exatamente. Que eu acho muito foda dos filmes e coisas de zumbis. Agora... E... Pode falar. Então, já citando também os filmes e séries e coisa do tipo, estreou terça-feira passada, você que tá acompanhando o cast aí, The Walking Dead, passou na Fox. Ah, é verdade. Uma série sensacional. Mas cortado. Isso, foi cortado. Infelizmente foi cortado, que foi baseado na história em quadrinhos da The Walking Dead, foi cortado aqui no Brasil e em Portugal. Portugal também, em outros lugares. Porque a série original era de uma hora. E pra eles lá, nos Estados Unidos, não é, digamos, a programação deles lá é diferente. Eles colocaram um programa de 2 horas, como se fosse um filme lá pra eles, que era o horário destinado ao The Walking Dead. Aqui não, a nossa programação aqui é diferente. É de 30 minutos, 1 hora. Mas mesmo assim, o que tá falando, tem até um vídeo... que saiu do pessoal reclamando, mostrando as diferenças. Por exemplo, na versão original The Walking Dead, por exemplo, o bicho pega e vai pra cima do zumbi, ele dá 5 marretadas na cabeça do zumbi, assim, uma coisa mais agressiva, né? E na versão nossa, ele tipo, só dá 2, tá, entendeu? Não, eles cortam as paradas que deixariam a série mais agressiva e mais violenta, eles acabam cortando nesses países tipo Brasil, Portugal. Muito chato isso. É isso daí. É, também vou estar disponibilizando esse link aí que o Rafa falou também, dessas partes que Portugal e comparado com os Estados Unidos. E vou estar também colocando aí também um link de um jogo sensacional também online, que é Dead Frontier. Vocês já jogaram, segue também o mesmo estilo de The Walking Dead, coisa do tipo, jogo online, não precisa baixar, sensacional. Então, os filmes de lobisomem, eles, assim, não são tão, assim, eu não me lembro de ter assistido um filme atual de lobisomem. Eu acho que um filme que tinha relacionado a lobisomem é o Van Helsing, que foi o último que eu vi, porque os filmes de lobisomem não estão saindo com tanta frequência mais. Nem os de vampiro, eu acho que os de zumbi que estão saindo com mais frequência agora, né? Agora, a gente fica falando de zumbi, mas tem um filme que é Eu Sou a Lenda, que a gente pode considerar aquilo como se fosse uma espécie de zumbi, mas eles não são zumbis igual, por exemplo, do Resident Evil, que são zumbis idiotas. A gente pode comparar eles com zumbis espertos. Se você for ver o Will Smith lá na parada, ele tem que se esconder e tal, porque os zumbis são fodas e fortes. E eles só ficam, na verdade, na escuridão total. Então, aqueles lá é um estilo de zumbi muito foda mesmo, muito forte. Não sei, que não tem uma comparação muito grande, não dá pra você comparar qual é o melhor, mas pra mim, no meu modo de ver, o que mais me assusta, porque é mais próximo da realidade, é o zumbi. Mas acho que o mais foda de todos mesmo, em termos de se fosse um combate, o lobisomem e o vampiro seria um fight louco, mas em termos da vida, eu acho que o vampiro é mais ação o tempo inteiro. Agora, os filmes de vampiro, a gente vê altos filmes de vampiro aí também, né? Aquele Blade, como eu já falei. Os de zumbi também tem o Resident Evil, né? Tem Silent Hill e tem aquele lá dos mortos-vivos. Tem Eu Sou a Lenda. É bem comum. Tem até a seriada agora, The Walking Dead. Eu acho que o zumbi, quer dizer, é uma coisa muito assustadora. Eu tenho medo de zumbi, cara. É, isso mesmo. Estamos aí o Michael Jackson, que é o Thriller. O Thriller aí, pra vocês verem. Isso. Então, quando eu era criança, eu sempre sonhei. Ainda sonho ainda que o mundo acabe com os zumbis invadindo a Terra e eu pegue, sei lá, uma metralhadora e saia por aí fuzilando todo mundo. Aí sim, hein? Enfim, meu sonho, posso sonhar, sim, por que não? É claro. Assim, quando eu era menor, eu tinha mais medo de lobisomem, sei lá, dele espancar minha porta, abrir tudo e chegar e... Rau! Mas... Rau! Mas o vampiro também eu tinha muito medo. De eu não saber se tinha alguém perto de mim que era vampiro. Imagina o vampiro aparecer lá e dar uma mordidinha lá. Tenso também. Eu não imaginava muito zumbi, não. Mas agora, eu tenho mais medo de zumbi do que os outros. Não sei por quê. Eu tenho mais medo de lobisomem. E vampiro é sensual. Vampiro é sensual. Você gosta de Crepúsculo, né? Eu gosto de vampiros que são velhos e poderosos sensuais. E não de bichinhas que têm alergia à vagina. Xoxota. Xoxota, mano. Bom, galera. Vamos terminar o nosso cast por hoje. Olha, o cast foi rápido, mas foi legal. Isso. Falando sobre temas aí de lobisomens, vampiros, zumbis. Isso. Para aterrorizar a sua noite, ou seu dia, ou sua manhã. Depende do horário que você estiver ouvindo. Foi ótimo. Ouvindo aí o cast. Isso, vamos para as nossas queridas conclusões, galera. Por favor, por favor. Perdi. Vampiro a nós. Isso e a sua conclusão, Rafa. Minha conclusão é que os zumbis metem mais medo, mas eu não sei dizer quem é melhor, vampiro ou lobisomem. Mas eu acho que o vampiro, ele tem aquela coisa de imperial, né? Assim, de ser mais cabuloso, assim, de comandar. Porque nem o lobisomem, nem o vampiro, eles têm racionalidade, né? Mas já... nem o lobisomem, nem o zumbi não tem racionalidade. Mas o vampiro tem. E ele tem poderes e tal, e ele é mal. Então, ele é mal, cara. É o que importa. Isso. Não que os outros não sejam, mas eles são só mal inconscientemente. O vampiro é mal porque ele quer. Então é vampiro. Isso. Agora, imagine comigo um lobisomem sendo mordido por um vampiro e em seguida sendo mordido por um zumbi. É, vai ficar meio estranho, né? Vai ficar muito, muito foda. Ele será os três ao mesmo tempo, mas enfim. Vai ser uma coisa escrota. Lobisomem e vampiro. Vampiro zumbi, enfim. Mas enfim. O vampiro cholesomem. É. Vai. Vampiro zubesomem. Vampisobem, Ana. Vampisobem. Vampisobem. Tá bom, parei. Vanzumem, enfim. Mas enfim, essas coligações aí são você juntar os três partidos e fazer o seu monstro aí, tranquilo? Bom, vamos terminar o cast por hoje, galera. Cast assustador aí, mas antes eu queria anunciar o nosso querido novo parceiro, é isso mesmo, ó. Rockstirinhas, isso, tá aqui do lado. Cliquem no linkzinho lá, galera, o nosso novo parceiro do caramba aí também, beleza? É um parceiro do caramba, hein? Sou parceiro do caramba aí conosco agora, enfim. Junto com o Rockstirinhas aí, junto com o Dags, junto com o Harry Porco, junto com o Krog, junto com todo mundo aí, beleza? Então, clica aí no Rockstirinhas lá, um conteúdo genial, beleza? Esse é nosso novo parceiro. Bom, galera, isso aí. Terminando o nosso cast por hoje. Beleza? E é isso. Ah, outra coisa também, galera. The Walking Dead. E acompanha aí, se vocês quiserem saber mais sobre a série. Na Fox. Beleza? Toda terça-feira, às 10 horas, na Fox. Nós estamos fazendo propaganda. A Fox está te patrocinando, não, cara? Ela não está patrocinando, mas é porque a série é boa mesmo. Se fosse vocês, dava uma olhada lá também. Beleza? E aqui embaixo também vai estar o link, galera, da revista em quadrinhos The Walking Dead, pra vocês olharem online aí, tranquilo? Mas cuidado que isso é meio que um spoiler pra série passando da Fox. Mas não me... É diferente você ler e assistir, cara. Isso. É bom que acompanhe juntamente com os episódios que vai passar é na legal, série. É legal, cara. Você vai gostar. Isso. Mas enfim, terminando o cast por hoje, galera... Hasta la vista. Fui. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Octa. Tutti. Douglas. Alguém? Ai, meu Deus.